liderando a maior cadeia radiofônica do estado de São Paulo, por suas estratégias RDT ondas médias, frequência de 1.200 kHz, em ZYRT de 3 ondas curtas, 6.025 kHz, 49 metros com ponto, transmissores de Python e companhia. Solicitamos aos nossos ouvintes informações sobre como estão sendo recebidas as nossas transmissões em ondas curtas. Escrevam a rádio emissora de Piratininga, Praça do Patriarca, São Paulo, Brasil. Voe de la Real, perfeição, sempre novo. Verdade, está